God. Pelo que se passou, pelo que se sofreu, pelo que se chorou, pelo que se perdeu, por tudo que doeu, pelo que machucou, é que a gente ficou meio fora do ar. Apesar dos pesares, porém se lutou, e do luto da noite a manhã arrebentou. As formigas unidas vencendo o trator, o pior já passou, dá até pra cantar. Diz adeus à dor, não dá mais pra voltar. Adeus à dor, é muito amor pra dar. Adeus à dor, é forte como o mar. Diz adeus à dor, ninguém vai segurar. Adeus à dor, o que já é, já está. Adeus à dor, brotando como flor. Pelo que se chorou, pelo que se perdeu, por tudo que doeu, pelo que machucou, é que a gente ficou meio fora do ar. Apesar dos pesares, por isso se lutou, e do luto da noite a manhã arrebentou. As formigas unidas fez...